balança a roseira e a galera vai sambando. O vento balança a roseira e a galera vai sambando. E só é esse que o povo tá dançando, é o tchan de novo arrebentando. E só é esse que o povo tá dançando, é o tchan de novo arrebentando. Eu venho chegando de novo para sacudir esse Brasil. Rebole, bola no balanço das cadeiras, põe um pouco de charminho e começa a requebrar. Samba de roda começou, foi na Bahia, hoje o mundo inteiro sabe que o tchan vai ensinar. Vamos quebrar, caia na quebrança e deixa o povo saltitar. Esse balanque vai pra lá e vem pra cá. Se você é bom de samba, quero ver você quebrar. Caia na quebrança e deixa o corpo saltitar. O vento balança a roseira e a galera vai sambando. O vento balança a roseira e a galera vai sambando. Que som é esse que o povo tá dançando? Vai ensinar, vamos quebrar. Caia na quebrança e deixa o povo saltitar. Me ensina esse balanque, vai pra lá e vem pra cá. Se você é bom de samba, quero ver você quebrar. Caia na quebrança e deixa o povo saltitar. Coisa linda isso, hein, manhã. Começou, foi na Bahia, hoje o mundo inteiro sabe que o tchan vai ensinar. Então vamos quebrar, caia na quebrança e deixa o corpo saltitar. Me ensina esse balanque, vai pra lá e vem pra cá. Se você é bom de samba, quero ver você quebrar.